Os estantes do Boeing da companhia vai iniciar o táxi no 10, ok? Aguarda. Para o táxi 795 a bordo 187, autonomia 3:54, alternado primário Guarulhos. 1-7-1-5, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera pista 10, ponto de espera torre 1-18-95, ajuste 10-12, bom voo. 1012, Índia Alfa, ponto de espera 1895, brigadão, boa semana. 1-7-1-5. Para o táxi, gol 1804, 187 a bordo, 13:45, está na campina. 1804, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre 1-18-95, ajuste 10-12, bom voo. E a Juliette Alfa 10, ponto de espera 1-18-95, muito grato, 1012, gol 1804. Gol 1897, coordene com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Goa retaguarda, autorizado para o inspecionamento, chame táxi. Após a passagem, Sou Salvador, bom dia, gol na 7-5, quanto espera pista 10? Sou 7-5, bom dia, linda, decola pistão no 0, vento, 0,4, 0 graus, 4 nós. Sou da linha, decola pista 10, gol na 7-5. Salvador, bom dia, é o Rio 5973, ciente da Quilo. Rio 5973, informação Quilo, confere, autorizado Recife nível 3, 10, via Peruísque 58. Decola da 10, curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5537 no transponder. Cotejamento correto, chame pronto para o inspecionamento PAT 3, Rio 5973. Amaral, 5973. Espera pronto, gol no 804. 1804, bom dia, ali mantém pista 10. Ali mantém 10, gol no 804, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3153, com Aquilo para o Galeão. 3153, bom dia. Informação Quilo confere, autorizado Galeão, nível 380. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta Eco, Vitor. Quando intercepta, Upper November 857, segue como rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5541 no 3.1. Autorizado Galeão 380, decola da 10, direita da Eoleda Bidev, depois da P9857, 1985541. Protegimento correto, chame pronto para o espectacionamento no 03, TAM 3153. 3153. 1-7-1-5, passa 2.300 no perfil, vale. 1-7-1-5, sobe para 360, vigilância radar. De subida 360, 1-7-1-5. No 897, próximo ataque, job 180, 63 horas e 30, Alverna Campinas. Drone 897, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista no zero. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, e o ajuste no zero, no 2, bom voo. SP Juliette Alfa, ponto de espera, não, no zero, 118, 92. Pronto, 335, no 7, no 8. TAM 3517 no 08, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 597. 597, apenas atentando ao Boeing da Voo, iniciando o táxi agora na posição 07, ok? Estamos atentando, 3517. Voo 1804, decola 08, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. 119.8, obrigado, bom serviço aí. Obrigado, bom dia. Controle, gol 1804. 1804, sobe para o 360, vigilância radar. Subindo para 360, voo 1804. Oi, bom dia, boa noite, 97, espera não no zero. 897, bom dia, autorizado alinhar e decolar pistão no zero, vento 040 graus com 04 nós. Decolando no zero, boa noite, 97. Taxa alta 357 com 149-350 Campinas. TAM 3597, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no zero. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012, bom voo. 012, Juliette Alfa no ponto de espera, 102.95, TAM 3597. Fala gol na 605, na 612 para... Acionamento posterior pushback. Acionamento autorizado, chame para o push, gol 1605. Chame ele para o push. Decolagem, ó, 1897. Delta Papá. Patango Índia Delta Papá Paulo Afonso 090, copia? Usado Paulo Afonso, nível 090, decola da 17, curva à esquerda no perfil da saída Lotar. Controle em 119.8, a torre em 118.95 e aciona 5521 no transpondo. Lotar, decola da 17, curva à esquerda, 090 para Paulo Afonso, saída Lotar. Aciona 521, controle 598.8895. Protejamento correto, confirme apenas o pátio e o POB. Bota a bola, pode. Não, uma boa semana. Até mais. É. Até amanhã. Amanhã é folga. Solo 35514, está aqui na pátio 3 para pushback acionamento. Autoridade, chame táxi. Trip 5514. Camarada, 3.5.5.4. Pá, pá, pá, pá, Mike Leite Romeu, vertical da BR-304, próximo a Águas Claras. Sente, Mike Leite. Controle Salvador, bom dia, Gon 897. Diego 897, sobe para o 360, vigilância errada. 360, vigilância, 897. Gon na meia dúzia? Pronto para pushback. Autorizado, chame táxi, gol no 605. Autorizado, repartará. Autorizado, Índia da Nova Papa 5, chame para ingresso, pista 17. Afirmativo, irei coordenar com o controle. Livre táxi, Índia da Nova Papa, chame para ingresso. Uno 804, chama Centro Recife, em 13325, alternado no 251. 13325, 251, gol 1804. Solo Salvador, 35514, para iniciar o táxi com 58 a bordo, 3 horas e 30, alterna Salvador. Trip 5514, táxi autorizado via Pátio, Juliette, Alfa, até o ponto de espera, pista 10. Ponto de espera, torre 118.95 e o ajuste no 012, bom voo. Estado 012, vai iniciar o táxi via Pátio, Juliette, Alfa, ponto de espera, vai chamar a torre 118.95. Trip 5514. Papá, pronto na frente. Índia Delta Papá, ciente, autorizado, decolar pista 35, vento 020 graus, 4 nós. Salvador, trip 5514, ponto de espera da 10. Trip 5514, ali, mantém em pista 10. Mantendo 10, 5514. Índia Delta Papá, decolou 17, controle 198. 198, grato. 10 horas e 40, alternativa é Campinas. Gol 9605, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pistão no zero. Ponto de espera, torre 118.95, ajuste no zero, 12, bom voo. Autorizado, táxi 12, Juliette Alfa, no ponto de espera, 29. Obrigado, tenha um bom dia. Salvador, Rio 5973, autorização de pushback acionamento, 43. 43, autorizado, chame táxi, Rio 5973. Para o táxi, Rio 5973. Tri 5-7, decolado Gole, o Fito. Tri 5-7, contato radar, sobe para o 380, saída Gole. 380, saída Gole, Tri 5-7. Alô, Salvador. Tá 3153, a posição é a 3. Puxa, acionamento. Autorizado, chame táxi. Tá 3153. 3153. Alternado 251. 13325, 251, 1897, obrigado. Vento 040 graus, 4 nós, livre decolagem em pista 10. Tiando da 10, 5-4. Salvador, bom dia, Gol 605, ponto espera da 10. 605, bom dia, ali mantém pista 10. Ali mantém. Trip 5514, decolou 2, no controle 198. 198, obrigado. Operação de tráfego para Teresina, nível 280. Papa Romeu Mike Tango Juliette, autorizado Teresina, nível 280. Decola da 10 com curva à esquerda. Após a decolagem, mantenha radial até 2.000 pés. Após, inicia a curva pela esquerda. Vai manter a radial 350 do VOR de Salvador por 20 milhas e após voa posição Albo. E após Albo, segue como rota do plano DCT Petrolina, após DCT Teresina. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5542 no transponder. Alfa Romeo, Mike Tango Juliette, autorizado a Teresina, nível 280, colada 110, com curva esquerda, dá manter até 2.000 pés após, curva esquerda, radial 350 por 2 milhas e voa direto alvo. Precisa de controle a 119.8, transponder 5542. Só confirmando, radial 350 até 20 milhas do VOR de Salvador, ok? Chame pronto, pushback, saneamento, parte 3. Mike, Tango Juliette. 350 até 2 milhas do VOR de Salvador, após o alvo. Salvador, é o Rio 5973 para o táxi 3:20 de autonomia, 5 a bordo, alterna Salvador. 5973, táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 1-0. Ponto de espera, torre 1-8, decimal 95 e o ajuste no 0 no 2, bom voo. Pátio Juliette Alfa, ponto de espera 1-0, 1895, 1012, Rio 5973. O 3153 da TAM para o táxi com 1970, 3 horas e 35, Campinas. São 3153, ciente. Vai seguir como número 2 no ponto de espera, da pista 1-0, no ponto de espera torre 1-1-8, decimal 95, e o ajuste no 0, no 2, dando passagem ao Boeing da Rio. Fecha o número 2, táxi ponto de espera no 0, 18-95, 14, tá? 3153. Eu vou em Aracaju. Presente Aracaju, circuito 4. Primeiro. Chama o controle 119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia. Coronel, papapá, mais 17, Romeu. Siga. Para a próxima nova horácia, BR-324, a batalha vai com o plano de cajazeiras 11, autorizado sobrevoo. Qual ideal? A 120. No máximo, com 500 pés funcionando, eu trago. Quantas milhas, Salvador, o senhor vai se aproximar? Até 2 milhas e meias, na última sua passada, 2.0. Qual é a autorização junto à torre? Agora, pedi para a torre, mais que direto, não é? Salvador, eu venho 5973, ponto de espera 1-0, pronto. 5973, ali mantém pistão no 0. Autorizado a alinhar e manter pistão no 0, Rio 5973. 5-7, chama Centro Recife. Em 1-2-8-8, o alternado 251. Ok, chama 288, alternado 251, 3-5-7, bom dia, obrigado. Mike Juliette Romeu? Senhor sobrevoo em Águas Claras, senhora, se autorizado, sobrevoo em Cajazeiras 11, mantendo 500 pés na sua escuta permanente, condicionado ao tráfego. Ok, Cajazeiras ficaria aproximadamente 2 milhas, confirme. Afirmativo. Copiado, Mike Juliette Romeu a 500 pés. 507. 5973, vento variável com 3 nós, sem livre decolagem, pista 1-0, varena de 20 graus a 90 graus. Autorizado decolagem, Rio 5973. Salvador, tá 3153.090, pronto. São 3153, a linha mantém, pista 1-0. Autorizado alinhamento no 0, tá 3153. 5973, decolou 26 com controle agora em 199.8, bom voo. 198, bom dia, Rio 5973. Salvador, Rio 5973. Rio 5973, sobe para o 310, vigilância radar. Subindo para o 310, vigilância Rio 5973. 3053, vento 030 graus, 4 nós, livre decolagem em pista 10. Decolagem autorizada no 03153. Meu índio 99, bom dia. Eu não possuo seu plano ainda no sistema. Confirme a OBT. Eu vou contactar a sala IS, aguarda apenas um instante, ok? Índia 9000. Alô, Salvador, muito bom dia, tá 3179, informação Lima para Guarulhos. 179, Guarulhos 340, autorizado via Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita no perfil da saída da Euleta, após IDEV, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Controle 199.8 e aciona 5553 no transponder. Positivo, tá 3179, autorizado com fome 340 para Guarulhos. No período 50 aerovia, decola 10 curva direita da El Lenda Bidev. 198 na saída, 5553 no transponder. Então 3179, cotejamento correto, sendo pronto para o pushback saneamento. Camarada 3179. Vazou, tá 3153-1500 para o 380. Tá 3153, contato radar, sube e mantenha o nível 380 na saída da Euleda, pode B10. Tá, Euleda, B10, 380-3153. Índia Delta, papá, controle. Qual foi chamado para pouso em Palo Fonte? 1035. Controle Salvador, bom dia. Gol 9070, Ciente da Lima, cruzando 200 para 150. Salvador, bom dia, gol 9070, Cliente da Lima, cruzando 190 para 150. Estimado tem 050, ascendente educação, gol 9070, na chegada Mara, guarde LS X-Ray, ajuste no 093, gol 9070. Queimari, guardando, chegada, 1013, está cruzando 180 para 150.